Quero ver muito além do que eu já ouvi. Faço de tudo pra conseguir realizar tua obra aqui. Eis-me aqui, deixa o teu fogo tocar em mim. O meu desejo é transportar a tua glória por onde eu for. Meu Senhor, faz de mim como um vento a soprar. Faz de mim como um fogo a queimar. Como um rio eu quero fluir. Como flecha lançada eu vou transportando tua glória. Sim, eu vou. Aviva-me, aviva-me. Enche-me, enche-me com teu poder. Espírito Santo, eu preciso. Estou